Graças a Deus por tudo que a me tem dado. Por suas mãos cheias de amor fui libertado. Vivo sorrindo nesta aurora que em mim nasceu. E em minha vida só alegria que Deus me deu. Por isto eu canto e neste canto eu te agradeço. Ó meu Jesus, sou grato a ti até o fim. Tu me regaste, me transformaste em flor que viceja. Em tua igreja, este teu jardim. Graças a Deus por tudo que a me tem dado. Por suas mãos cheias de amor fui libertado. Vivo sorrindo nesta aurora que em mim nasceu. Em minha vida só alegria que Deus me deu. Por isso eu canto e neste canto eu te agradeço. Ó meu Jesus, sou grato a ti até o fim. Tu me regaste, me transformaste em flor que viceja. Em tua igreja, este teu jardim, jardim.